quem vem lá, vem quem vem lá, vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, oh, vem quem vem lá, vem quem vem lá, vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, vem quem vem lá, vem quem vem lá, vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá, vem quem vem lá, vem quem vem lá, vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá. Quem vem lá da outra esquina, o jet da 200 sentindo a avenida. Fica ligeiro que o jet acelerou. Vem vindo nessa direção, mano, lá no bar gritou. É o bovinho, são os espinhos, vê se corre. O sol tá trabalhando a Glock, sua intenção. Respirando o atmote, um clima foda. Chegou a hora, droga, continua a história. Contos do crime, sem razão, isso é lógica. Não subestime. Temos algo em comum, estamos na mesma situação. Do lado pobre, o gás sobra, acende a disposição pra engatilhar e acionar. Apetite eu tenho, você tem, ele tem. Então levanta, parceiro, pra correr atrás do prejuízo do desacerto. Aí ele foi atingido na costela e no peito. Algemas do merda, guerra declarada. Treta não é pessoal, é coletiva. Entre as quebradas da incerteza, da insegurança. Somos reféns expostos ao seguidor de Saddam Hussein. E você diz porquê? É de ser polo de Pinochet. Prisioneiro da maldade, a primeira sem envolver. Na ação se faz de conta, na menção de extermínio. Traça a opressão pro seu próprio convênio. Vem lá, vem quem vem lá. Vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá. Vem quem vem lá, vem quem vem lá. Vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá. Vem quem vem lá, vem quem vem lá. Vem quem vem lá. Olha quanto sangue no assalto, chorro. Meu Deus, socorro. Cadê o socorro? Quem não chega aí? Cadê o resgate? A morte chegou, a maslote contra ela, mano. Contraste louco, trágica realidade. Para o Versalhes, peça ajuda, vamos lá pro postinho. O meco tipo pagodeiro, nem olhei pra média. Brinquei, cabelo tingido de bebê, look a caminho da Vargas. Curtindo funk do réu. Só merda depravada, cuzão. Tem que ser roubado, tem que ser zoado na banca. Tem que ser, quem ser, vê quem vem lá, quem vem lá na outra esquina. É a ambulância, sentido o avenida. Meu truta, resista, sobreviva. Que o auxílio médico tá na intenção de salvar sua vida. Ó Jesus, hemorragia não pode vencê-lo. Vixe, com a família numa desespero. Não pode ser seu filho, é trabalhador, estuda. Não é vagabundo, não se envolve e nem fica na rua. Como é minha mãe que minha irmã não vai morrer. Tá nos cuidados do PS, eu não plantando HC. Meu marido tem um filho de 1 ano. Tão esperando o segundo pro final do ano. Que agonia, que angústia, não acredito em filho. Enterro a mãe, mas uma mãe não enterra um filho. Derradeiro grau de decadência. Mais um inocente dono perfurado com projéteis dondol. Derradeiro grau de decadência. Mais uma mãe que se depara com um cálice da amargura. Enfermeira e doutor da UTI diz aí se ele apresentar sinais vitais pra reagir. Então vem quem vem lá, vem quem vem lá. Vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá. Vem quem vem lá, vem quem vem lá. Vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá. Vem quem vem lá, vem quem vem lá. Vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá. Vem quem vem lá, vem quem vem lá. Vem quem vem lá, quem vem lá, quem vem lá. Diz. Morre a violência e nasce a paz aqui, certo?